Sono 06740. 6740, uma boa noite. Boa noite. Oceané 6224, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 1. Vamos, hello. Alfa Juliette pro 1, 6224. Webjet 6747, decola 53, chame controle no 208, bom voo. 208, gente, 6747, boa noite. Editap, 576, descendo 50. Descendo ao 050 pro Editap, web 57 no meio. 6747, Webjet, decolado, vigilância, 360 da EL. 360 da EL, 6747. negativo, autorizado plano para confins, nível de voo 360, via Pêsulo 10, bridge, a Pêsulo 16. A subida será da El Leda Bridge, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5575 é o código, 1208 é o controle. A 2 por PEC, reporte estabilizado no LS, é 2576. Correto, chamo para pushback, estacionamento. Voador 3305, está no 0620 da X para Recife, está pronto para cópia. 3305, autorizado plano para Recife, nível de voo 330, via Peruísque 58, subida Puca, Aracaju, curva à esquerda após a decolagem, 5573 é o código, 1208 é o controle. Recife 330, via Peruísque 58, Puca, Aracaju, esquerda após, transponder 5573, 1208, controle. Correto, então 3305, chama para pushback e sonamento. Chama na 3305. Europa 084, ready to taxi. Europa 084, clear taxi, via Apron 1, India and Alpha, on holding point, contact tower 118.6. Holding point 10 via India and Alpha, contact 118.6, Europa 084. Go ahead. We are taxiing to a holding point 10. Speed, please, sir. For Europa 084. Europa 084. Now left turn and proceed your taxi India and Alpha on holding point. Call me again for departure, okay? Okay, via India and Alpha to the holding point 10, I call you please. Affirmative. The taxiway India is the second by your right after your turn left. Affirmative, correct, sir. 084, we are ready for takeoff. Europa 084, clear to line up and take off. The wind is 180 degrees, 10 knots. Clear for line up and take off is 10, Europa 084. Para pushback e acionamento. Autorizado, azul, chama para início de táxi. Chama lá início de táxi, 4204. Utilizado Abjet 57 no meio. Torre 1262, bom voo. 1266, boa noite. Europa 08, Flutter, Borne 06, contact now, Salvador Departure Control 120.8. Have a nice day, tomorrow. 1208, thank you very much, Europa 084. Ok, buenas noches. Torre Abjet 57 no meio. Tá baixada e travada? Baixada e travada. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 190 graus, 9 nós. Pouso autorizado, confirma o vento, 57 no meio. 190 com 9. Direct to Puka. Direct to Jamo, Radio Surveillance 370, Europa 084. Ok, Tunnel direct to Jamo, then Puka, Europa 084. Controle Salvador, Sana 3178, formação Victor. Sana 3178, décimo 50, chegada Mari, ajuste 108, Projetap. Projetap 050, com ajuste 108, Sana 3178. Europa, Sana 084. Request to deviate and C9 and C9 heading to the right of the weather. C9 State Aviation report at the end. Okay, aviation approved. On heading 090, Robot 084. After the aviation, if we have conditions, fly to German, Juliet Alpha, Mike Oscar position. Okay, after the aviation, proceed direct to German, Robot 084. Objeto 57 no meia, solo ao 09, libera a direita, prossiga táxi Alfa Kilo para o Pat 3. Alfa Kilo para o Pat 3, 57 no meia. Quando tiver condições de descer, Bravo Tango, desce aos 50, chegada a Mari, Project TAP, vigilância. Axio 4209, o PAB é 97, autonomia 255, nossa operada é Galeão. Táxi de Alfa, no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Chamo daqui a pouquinho para decolagem, 4209. Está pronto a decolagem. 4209, a linha decola cabeceira 10, vento no 80 graus, 99. Isso da 10, 4209. 3178, desce para 2000 pés, o ajuste no 018, reporte estabilizado no LF. 2000 no 018, reportar estabilizado até 1178. Alpha 084, call now Recife, 12545, if unable, 12685. 12545 or Baga 1265. Salvador Europa 0, I confirm frequency, that's if 12545, 1265. 12685, if unable, 12545. Controle, boa noite, azul 4209. 12545. Azul 4209, boa noite, 360, filha da El. Da El 360. Torre, boa noite, Xenonia 224, Aracaju, 190 com a Victor, Costa Costa. Meia 224, está autorizado o plano para Aracaju, nível de voo no 90, para prosseguir direto em rota, subida para Aracaju, curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10, 5003 é o código, 5003, e o controle 1208. Ok, Aracaju 190, direto, saída Puca, Aracaju, primeira curva esquerda, decolando a 10, 5003, o transponder, 208, controle, 6224. Correto, chama para pushback, acionamento. Senhora. Bravo Alfa está no controle. Passando na escuta. Velocidade indicada. Indicada 152. É com a sua incremental? Para quanto o senhor gostaria de ter? Está para incrementar muito. 170, 180. Deu 6 a 0, se ajudar. Pode manter então a presente para Valo Tango, caso necessário para o sequenciamento, para a gente vetora. Afirmativo, então vamos adiantar para 6 a 0, aguardando a vetoração. O Bravo Alfa Tango pode prosseguir para 3.010. 3.000, Tango. 05. Recife, a frequência 13325, alternativa 1251. 3325-2595, boa noite, obrigado. Boa. 3178, complete a aproximação, torre 186. 186, boa, 3.